Bom dia, voo 1093, passo marcador externo. 1093, eu posso usar o Cocom, pode ser o altímetro 1096. Tomará. A ponta de espera, pronto, eu vou 5,26. Mantenha a ponta de espera, eu vou 5,26. Tá, mas eu vou esperar. Não foi confirmado essa seca? O voo 1093 era na sua companhia, que já pousou já tem aproximadamente uns 20 minutos, reportou que a pista encontrava-se em escorregadia. A última informação que nós obtivemos. Estou com o trato agora avistado, autorizado o pouso pistola 0, vento 180 graus, 08 nós. Desde o pouso na mesa, a gente não teve nenhuma aeronave que prosseguiu para pouso para que o Tony passasse para todo o Salvador as condições da pista. Ok, perfeito, está avistado. Voo 1093 no Sala 51, autorizado para o Ciritax até o 41, no Vial para Juliette, portão 08, na minha escuta até o corte. Alfa, Juliette, 08. Azul 5126, autorizado a colar 0, vento 90 graus, 10 nós. Devido a colar, então, 10. O 1093, estamos voltando? Estou. Pode me passar por gentileza as condições da pista? Normal. Ok. Aí a pista encontra-se normal então, o 1093. É. Só aquela irregularidade do que eu fiz, mas quanto à aderência não tem nada a reportar. Isso é só informação. Mas o 5126, decolador 53, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado. Central 9972, meu solo 59, autorizado táxi até o pátio 3 via Foxtrot, táxi em Alfa, Kilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 6000. Foxtrot, Alfa, Kilo, 6000. Tá 3153, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via 41 no Índia no ponto de espera, chame pronto na minha escuta, a gente é altímetro no zero no meio. No zero no meio, sente pra 3153. Celemia 225 para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, autorizado via Fuso Luma 7, Vivo autorizado 380, saída Arbor 1, no transição relevo, decorre de Chuma 0 com a primeira curva direita, transição 50 no 2, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Pela minha 225, o treinamento está correto, posição 02, chega pronto. Tá, amanhã. autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento 190 graus, 08 mais. Pistola 0, a linha decola, está apresentando. Salvador, bom dia, São 9775, está brincando. 9775, reporte visual com campo, ajuste altímetro no momento, 1017. Pouso, 1017, está 9775. 9775, negativa autorização para pouso, reporte visual com campo. Azul 401, aguarde para copo, prepare-se a adoção do ONU. 9775, Zonco. Afirme quem chamou a torre? Não, 9775, Zonco. 9775, ponto está autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 1097. dia, Altran 3597, tá uma milha de Simbra. Tá, 3597, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, 3597. No solo do Novelis, mantenha a posição na taxiway Foxtrot, está livrando a pista, por gentileza. Luz, está livrando a pista, 9775. Tenha a posição antes da taxiway Alpha, então 9775. Positivo, vai entrar, vai reportar, não, 9775. Confirme a pista 9028 contra esse livre. Pista 9028 contra o cilindro, tá 9775. Tá livrando, afirmativo, tá livre. Tá 3597, tá com a vista autorizada, ponto, pista 90, vento 80 graus, 90 nós. Livre, ponto 90, tá 3597. Tá 9775, aguarde pra início do táxi. Aguarda na alvo, 9775. Azul 4201 na guarda. Tá, 9775 agora autorizado para o visitante para o Patuno via Alfa Juliette Portão 11. Via Alfa Juliette Portão 11, 11. O outro 9775. No solo Azul 5, libere a próxima direita de ataque foi Foxtrot, aguarde para lixo táxi com o número 2. Libera Foxtrot e aguarda o 3597. Azul 4201 no copia. Azul 4201 autorizado, salva do PC na Bravo que o Papá, via PV 10 por base, PV 16 pósmo. DCT Confins, DCT Chamosa, PV 30 em Tite. Liga de voo autorizado 320, saída São Romulo, Leda Mótima, da Corda Costuma 0, com primeira curva à direita. Transponta 5013, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Azul 4, o Azul 4301, que é o testado da China, 320, e a 0, manda a posição da Mótima, 320. Fora da 10, o Leda Mótima. Azul 4201, só confirma o nível de voo copiado. Nascendo copiado, cotejado 620. Azul 4201, o cotejamento está correto no 02, no 03, de internacional, então táxi. Cotejado, foi intencional, já foi cotejado. Então, 3597, autorizado, prosseguir táxi para o Pátio 1, via Alpo Juliette, portão 07. Alpo Juliette, para o 7, bom dia. Tenei 6225, Império, ao número 2 Capucho no setor, aguardando. Autorizado pela Dra. Serra, Bravo ou Filino, linha 2144. Eu vou autorizar 360, saída São Bruno, linha do Dóquilo, onde vai ser 7044. Até Serra, confirma o meu, até 9857. Da Costa Cristina 0 com a primeira curva à direita, transponder 50 no meia, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Então ativo, 360 autorizado para Galhão, para o grupo 44, seguro, Open November 857, Monsul, decolando, pista 10, curva direita, posição, Rua 1, Leda, Dóquio, 50 no meia, 208, ou 5291. É, 629, o contestamento está correto, posição 04, chame pronto. Bom, obrigado. 2 Salvador, bom dia, gol 963. Gol 963, bom dia, copia 360 para Serra, para o grupo Frio. Ativo. O 963 autorizado, São Matuto Serra Bravo Golfilino, via 3144, nível de voo autorizado 360, saída São Bruno, Leda Dóquilo, com direto recepção 3144, da Serra Golf Romeu, doutor 9857, Monsul, da Escola Cristina 0, com primeira curva à direita, transponder 5023, controle Salvador, para a frequência 120, decimal 80. Ok, então autorizado então para o Galhão, nível 360, saída vai ser a São Bruno, Leda depois Dóquilo, aí decola 10, curva direita, aerovia P44, Serra Golfo Romeu, P90, 87, Mouto, transponder 5023 e controle 120.80, gol no 963. 963, o treinamento está correto, puxão 05, chama pronto. Chama pronto, quando puxa o gol no 963. Você não é meta critério, você não é 6225. Inversionar, aguardando para isso de puxo no 02. Bom dia. Alfa X-Ray Delta, posição remoto do parte 3 para o parte principal, posição 01. O Alfa X-Ray Delta é forte para ingresso no parte principal. Ok, chamará para ingresso no parte principal, Alfa X-Ray Delta. Não copiei as informações do 4201. 4201, autorizado o solicito para que é a Bravo Confirma, 4h44, 7h. O 4201, autorizado para aceitar que está o ponto de espera, no ponto de espera, chame pronto, não me escuta, assiste ao altímetro no 097. 107, autorizado para que é a ponto de espera, no 0947. Bolsa, né, minha proteção. 3, cópia Confirma. Como que tem duas aeronaves falando ao mesmo tempo, não estou conseguindo copiar nenhuma das informações. Amadora, voo 93, para a cópia confirma. Voo 9, 1093, para a cópia guarda. Puxa, linha 62, 0285. Alô? No 02, autorizado sanitário. Autorizada linha ET colapso, estando 0, vento 2 no 0 graus, 0, 7 nós. Azul 2775, bom dia, continua aproximação, o EW está livre, a gente é altímetro no 017. Para informação em breve, a companhia iniciando rolagem, pistão no 0, aporte visual com o cão. Ok, para visual, o ajuste no 0, 17, 17. Autorizado por Sistema 0, vento 2 no 0 graus, 0,59. Ligo por Sistema 0, 2,75. Ligo 401, decolado ao G5, controle de transfere, 120, decimal 80. Afirmo, o Alpha X-Ray Delta, a aeronave que no caso está sendo informada, é o Boeing da Gol no 05. O voo não atrapalha, porém estou na guarda do Airbus da Avianca. Dá para iniciar a rolagem para a linha decolar. Bem, te informo que o senhor vai aguardar mais, aproximadamente mais uns 5 minutos. Estamos na aeronave 04, como número 1 para a posto do setor, vai aguardar. Ok, ciente, não aguardo. Alfa de Delta. Luna 963, livre essa nossa emissão táxi 05. Luna 963, copiou a torre. Gol 0963, ok? 1963, gol 1963 no 05. Precisa, 963? Livre acionar, chame pronto táxi no 05. Livre chama pronto táxi. Poxa, 6225, para o táxi, 1, por favor, 1, 3, 4, 5, autorizado táxi até o ponto 0, estima 0, ponto 0, chame pronto, né? Me escuta, xixi, altímetro, 1017. Na 621, após liberação do Airbus da companhia Calda, no 04, autorizado chame táxi. Ponto 0, Airbus da Calda, autorizado chamar táxi, chama até 21. Azul 2775, no solo 27, autorizado táxi para o pátio 30, me escuta via taxi Eco, Alfa, Kilo, quando lá observe o sinalizador, a moto prevista 4 Romeo. Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, via Eco, Alfa, Kilo, até o ponto maior? 4 Romeo prevista. 4 Romeo, graças a Deus. Pode ser a Na 625, autorizada em área de decolar, pista no 0, vento 220 graus, 08 nós. O 109344. Pronto. 1093 autorizado, seu voto para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via 3121, ele vai autorizar 360, sai da Arba 1, transição LF, eleva a posição NIT, bom direto, executar 3121. Decola pistola 0 com primeira curva à direita, transporte 5025, controle Salvador operando a frequência 120, decimal 80, aguarde para o cotejamento. Geral 9970, está fixado, está fixado. Geral 9970, reporte de volta ao campo, hoje geotímetro no 07. Aguarde um instante, vou checar essa informação. Janeiro 6211, estamos com 35 a bordo, 0340 de autonomia, alternando com passando de taxa. O azul 2775 na escuta da Torre Salvador? Afirmo na escuta. Não vou ter mais condições da pista, o 2775? Deixa eu dar uma olhada. Muito obrigado pela informação. 09970 copiou a aeronave que pousou anteriormente? Afirmativo, muito obrigado. A gente já pode usar algum campo, 09970. Na 6225 decolado aos 30, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208-6251. Na 621, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Índia no ponto de espera, chame pronto na minha escuta. Chama a pronto via Índia, chama a pronto. 1093, proteja. Tem aprovado 360 com 15, cargo 1 no Elefa, depois 5, curva direita 5025-208, é o ponto 2. 1093, já confirma o nível de voo? 360. O 9933-60 autorizado no 08, chame pronto. Tá pronto, tá com estacionamento, oi. O 1093 livre, estacionado, chame pronto, táxi no 08. Parado. 219, estacionado, pronto, táxi, vai, vai. Um prover, o 1963. 94, tá bom, 963. 963, como número 2 no ponto de espera, autorizar táxi via Pátio no Índia no ponto de espera, número 2, chame pronto. Na minha escuta. Se der 9970, tráfego avistado, autorizado, posto, estona 0, vento 200 graus, 059. XG, altímetro 1097. Zero Brasília, Porto Céu, 970, agora é de novo. Alfa X-Ray Delta, observando isso, o táxi do voo da Gol autorizado, ingresso no espaço principal, reporte término 01. Ok, autorizado, e chamará o término do voo de Alfa X-Ray Delta. O 5973 continua a aproximação aguardando que está ali, pede de altímetro 0017, suporte visual com calma. 17, apontaremos visual, 5973. Liberal 9970 no solo, ao 34, exato, táxi para o 43 via Alfa Kilo, quando o laudo foi de sinalizador, remota prevista 5 Romeu. Ela é 621, autorizado decolagem, pistão a zero, vento 210 graus, 08 longe. Teve decolagem a zero, chinelo vento. Segura 963, mantém o ponto de espera da 10, informo vai aguardar aproximadamente uns 3 minutos da sua decolagem. Com a aeronave vai decolar na frente com o mesmo destino e início. 963, mantém o Mais uma aproximação? Laguna. Pode, pode decolar imediato. Sim, só estou aguardando a separação porque o tráfego decolou à sua frente. Ok, já passou, gente. E o 5973 no solo, ao 37 autorizar táxi para o pátio 3 via Foxtrot, taxiway Alfa Kilo, quando lá o pessoal do sinalizador remoto é previsto, seja meu. Foxtrot Alfa Kilo, pátio 3. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958 estabilizado e LS Taxiway pista 10. Azul 4958, pode ser aproximado, reporte do Alfa Campo, agir de altímetro 907. 907, confirme a primeira mensagem. Reporte do Alfa Campo. Sente, Azul 4958. Azul 9541 no ponto 4. Prossiga. Azul 9541 autorizado, Salvador Pressiona Bravo Romeu Foxtrot via Whisky 33. Número autorizado 2190. Saída Puca, transição Aru, decola Cristina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5033, controle Salvador, opera na frequência 120 decimal 80. Autorizado em Azul 4958, tráfego ao estado, autorizado pouso, sistema 0230 graus, 05 longe. Livre pouso, Azul 4958, visual com carro. Obrigado pela informação. 963 diz Alco-ATR da Azul na curva da piscina 0. Negativo, 963. 963, após a passagem da TR da Azul na curva, autorizada a alinhar e manter a piscina 0. Voo 963. Após a TR, mantém o voo 963. Azul 4958 no sol 43, autorizado ataque para o pátio 3 e Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador. Direita Alfa Kilo pátio 3, azul 4958. Decolagem piscina 0, vento 230 para 059. Decolagem, voo 9. 93, decolagem 2.0.0, vento variável 62 de 9, ativo 1017. Ok, entendo, 2.0.93. Agora sequência 1 no 0 8 bom dia.